Eu sou um fracasso e tudo que eu faço parece errado, tão complicado. A minha cabeça tá um caos, vocês querem que eu enlouqueça no final. Sei que é meio chato eu falar tudo pra você, não tenho esperança de ninguém me entender, mas mesmo sem estar, você tá aqui pra me escutar, desabafar da minha rotina. Tanta coisa errada dentro de uma menina. Já nem sei o que é lucidez. Quero voar pra longe, onde ninguém me encontre. Ainda não sei onde, mas pelo menos sei que com você eu posso contar. Eu sou um fracasso, tudo que eu faço parece errado, tão complicado. A minha cabeça tá um caos, vocês querem que enlouqueça no final. Quero viver feliz, mas não consigo agora. Meu mundo era claro, agora escureceu. Será que você pode me encontrar lá fora? Ando frio há um tempo e ninguém percebeu. Meu ego é muito grande pra te suportar. É que prefiro perder do que usar alguém. Quando tiver sozinha pode me ligar. Nunca me abandonou quando eu precisei. Para agora pra pensar que todo amargo do dia não contagia, mas tem sabor de monotonia. Casas vazias sem alegria. Eu sou um fracasso e tudo que eu faço parece errado. É tão complicado, a minha cabeça tá um caos. Vocês querem que eu enlouqueça no final. Eu sou um fracasso e tudo que eu faço parece errado. É tão complicado, a minha cabeça tá um caos. Vocês querem que eu enlouqueça no final.